está pensando agora? Seu celular vibrando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atender. Se eu estou bebendo, eu tô. Se eu estou sofrendo, eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Pensando agora, seu celular tocando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atender. Se eu estou bebendo, eu tô. Se eu estou sofrendo, eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor. Querido, alô, meu último amor. Só estou ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo. Eu misturei bebida e sentimento. Eu não queria mais, só te querer. Rush, vem, me ver.